Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do Mestre esteja com todos. É sempre uma alegria retornarmos a esta casa, que nos acolhe sempre tão amorosamente. Encontramos aqui amigos que sempre nos recepcionam com muito carinho. E é o amor, é essa energia tão positiva do afeto que nós sentimos que fortalece a nossa experiência na Terra. Todos nós que estamos em evolução, em aprendizagem no mundo, precisamos uns dos outros nessa troca tão importante que é desse carinho, da amizade, do afeto. Todos nós precisamos desse companheirismo em nossas vidas. Sem ele, a nossa experiência seria muito triste no mundo, seria muito cheia de empecilhos. Porque precisamos o tempo todo de incentivo, de amparo, de nos sentirmos acolhidos, de também sentirmos numa época também da vida a necessidade também de acolher o próximo. E é isso que vai dando cada vez mais sentido às nossas vidas. E percebemos também que através das nossas palavras nós podemos mudar a nossa realidade em muitas situações. Palavras de carinho, palavras de amor, palavras de incentivo, palavras de reconhecimento, elas têm uma importância muito grande em nossas vidas. Tanto é que quando nós não temos essas palavras, as outras pessoas podem até sentir algo positivo em relação a nós, mas nós às vezes ficamos na dúvida, porque ainda nos falta um sentido que é de captar o que as outras pessoas sentem verdadeiramente. Muitas vezes julgamos as pessoas pelas aparências, sem conhecê-las, sem saber as suas ideias. É aí que as suas palavras as revelam para nós. E aí vamos descobrindo ao longo da vida o quanto as palavras são importantes em nossa experiência, o quanto nós precisamos. E aí nós chegamos à conclusão de que as palavras elas têm um poder nos nossos relacionamentos, como logo mais falaremos. Mas além desse poder de interferir, de incentivar, de indicar, de criar situações positivas em nossos relacionamentos, teriam as palavras outros poderes também? Como se acreditou em muitas épocas, e até hoje há pessoas que acreditam assim, existiriam palavras dotadas de algum poder mágico que, quando proferidas, determinam situações? Eu me recordo que quando criança existiam palavras que nós não podíamos falar. Talvez por superstições, por ignorância da época das pessoas, eram palavras que se fossem ditas soavam como uma evocação. Falar o nome de uma figura que representasse o mal seria como estar chamando esse ser. Ou falar o nome de uma doença também seria uma forma de atrair essa doença. Ou usar um xingamento, uma maldição. Até hoje existem pessoas que admitem que determinadas palavras, impregnadas de determinada força, são capazes de interferir de alguma forma na vida humana. Também falaremos sobre isso nesta tarde. E o importante é reconhecermos que a palavra, ela, desde que o homem iniciou a sua evolução e o domínio da linguagem oral, ela se tornou um instrumento de profunda importância na sua evolução. O homem primitivo, ele passou a desenvolver uma série de experiências, uma série de oportunidades a partir do momento que ele começou a conversar, a dialogar. E ele passou a criar toda uma cultura, toda uma ideia sobre a vida a partir das conversas, dos diálogos. Nós não começamos a falar imediatamente. O homem, ele levou muito tempo em uma linguagem ainda muito rudimentar, muito primitiva. Inicialmente foi por gestos, por sons que ele emitia, guturais da garganta, sons que ele vai, aos poucos, usando para identificar objetos, animais, aquilo que fizesse parte dele. Até que a humanidade cria uma tradição oral muito importante, que até os nossos dias se mantém, embora ela já seja ameaçada pelo distanciamento que as pessoas vão apresentando na sua vivência. Embora hoje nós vivamos em cidades superpopulosas, a oportunidade de pararmos, de conversarmos, de olharmos uns nos olhos dos outros, como os nossos antepassados faziam, vem se perdendo. Hoje é comum as pessoas estarem se comunicando pelos meios eletrônicos e não há nada de mal neles, desde que eles não ocupem nossas vidas um papel além do que aquele a que eles se destinam. Quando eles ocupam demais a nossa existência, nos impedem de dialogarmos, de olharmos os olhos uns dos outros, aí nós começamos a entender que eles possam representar sim um problema. Mas essa tradição oral que o homem vem então há muitos milênios cultivando, ela permitiu o desenvolvimento da inteligência do homem. A capacidade de falarmos, de representarmos o mundo com sons e uma outra pessoa ouvir e criar imagens, criar ideias a respeito daquilo que nem sempre elas poderão conhecer, foi uma força poderosa na nossa evolução, tanto espiritual quanto intelectual. Aliás, o desenvolvimento da inteligência é um dos aspectos da evolução espiritual. O fato, então, é que a palavra ela tem um papel importantíssimo no nosso crescimento espiritual. E o dia que nós aprendemos a dominar essa ferramenta tão valiosa da evolução, nós poderemos, sim, evoluirmos num ritmo normal, adequado. Não que vamos acelerar a nossa evolução, porque os processos naturais, quando em equilíbrio, eles não devem ser acelerados, porque tudo tem um tempo certo. Temos que, na verdade, evitar os atrasos que já realizamos em tantas outras vidas, quando, empregando mal a palavra ou qualquer outra potencialidade que Deus nos deu, criamos situações difíceis de dor, de sofrimento, de atraso espiritual nosso e do nosso próximo. A palavra, bem usada, bem manejada, ela conduziu o homem a essa civilização que ele se encontra. Vejam todos vocês que hoje nós estamos aqui para ouvir uma pessoa. E muitas das coisas que eu irei falar não são da minha experiência direta. São da somatória das experiências de outras pessoas que eu ouvi, li, sempre através da palavra. Então as palavras elas têm um poder tremendo de conduzir situações em nossa vida. E chegamos até essa civilização, apesar de qualquer vício, qualquer defeito que alguém possa apresentar, mas chegamos a ela com tudo o que há de bom, graças a essa impressionante capacidade que nós temos de falar. Falar é tão importante que é mesmo uma prova para muitos não vir dotado desse potencial. Ser incapaz de traduzir, seja através do som ou através da escrita, o seu pensamento. E o espírito aprende nesses momentos a grande e importante e tão valiosa habilidade de se comunicar. Nós temos então algumas referências para apresentar nessa tarde para mostrar o quanto as nossas palavras são importantes. É indiscutível a influência que as palavras têm em nossas relações. Nós somos capazes de nos aproximar ou distanciar de pessoas através da forma como nós nos comunicamos, do teor das nossas palavras, do sentimento que nós impregnamos em nossas palavras. A impressão que nós criamos nas outras pessoas sobre quem somos nós é decisiva a partir do que nós falamos. Se nós somos uma pessoa que reclamamos muito, falamos sempre muito mal da vida, dos seus problemas, das suas dificuldades, das outras pessoas, nós criamos uma imagem para aqueles que nos ouvem, que geralmente é uma imagem negativa. Se forem pessoas de bom coração, elas vão nos olhar com piedade. Se forem pessoas um pouco mais astutas, elas vão pensar, esse é um indivíduo que eu devo evitar. Porque nós criamos uma ideia muito negativa quando nós usamos sempre as expressões negativas para se referir à vida. Passamos a ideia de sermos uma pessoa pouco confiável. Ao contrário daquelas pessoas que sempre destacam o lado positivo da vida, desde que realmente vejam daquela forma, não de maneira hipócrita. Mas quando eles são autênticos, eles são capazes de nos inspirar ideias de otimismo, de confiança, de certeza na realização e vitória do bem. Todos já devem ter ouvido em algum momento essas personalidades que se destacaram dentro da humanidade, de pessoas que sempre tinham palavras de amor, de bondade. São pessoas que de alguma forma nos atraem, porque compreendemos as suas mensagens através de suas palavras e sentimos que são palavras verdadeiras. em nosso meio espírita, nós temos a personalidade marcante de Chico Xavier. Alguém que, quando ouvimos as suas gravações, o que ele deixou registrado em áudio e vídeo, nós percebemos claramente. Era alguém que inspirava palavras, através de suas palavras, sentimentos renovadores. Por isso que é alguém que nos cativa tanto. Porque junto a palavras com ideias positivas, ele transmitia aquilo que ele realmente sentia, aquilo que ele realmente acreditava. Isso nos mostra onde estaria ali realmente o poder das palavras. Ele está numa autenticidade, em algo que realmente nós acreditamos, em algo que realmente nós sentimos em relação à vida. E isso é capaz de impregnar as nossas palavras de um poder transformador, de um poder de renovação em nossas vidas. André Luiz, no seu livro Sinal Verde, um livro muito interessante que merece a nossa reflexão permanente, ele diz algo assim: você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. É algo curioso que cada coisa que nós dizemos durante a nossa vida vai determinando situações que nem sempre nós percebemos. Ela vai, de alguma forma, nos conduzindo para resultados. Nós podemos pensar milhares de coisas. Quando não as verbalizamos, não transmitimos, nós temos o domínio sobre elas. A partir do momento que nós falamos, nós passamos a ter que seguir aquilo, ou nós passamos a estar sob a influência das ideias que nós espalhamos em nosso ambiente. Isso nos funciona, então, como um alerta para o grande cuidado que nós temos que ter em pensar antes de falarmos, de refletirmos, antes de pronunciarmos alguma coisa. Muitos dirão que é impossível, que no calor das emoções, muitas vezes, nós falamos coisas que depois nós nos arrependemos. Mas pensem, tudo aquilo que nós falamos, no fundo, é aquilo que realmente nós acreditamos em relação a uma pessoa ou a uma situação. Então, se nós não quisermos falar algo impróprio no momento tenso, no momento de conflito, é importante que nós mudemos os nossos conceitos, as nossas crenças, as nossas ideias a respeito das pessoas, das suas atitudes, das situações da vida. Que nós tenhamos uma nova interpretação sobre os fatos e sobre as circunstâncias todas da vida. Porque assim, quando chegam os momentos tensos, ao invés de dizer para alguém que nos feriu que ele é alguém maldito, que é alguém que merece uma punição severa, nós usaremos outra expressão: meu irmão infeliz, meu irmão incapaz de entender o grave erro que ele está cometendo. Quando nós mudamos o nosso conceito sobre as pessoas, sobre a vida, quando nós mudamos as nossas ideias, quando nós temos que pronunciá-las, nós diremos palavras correspondentes a essas mudanças que nós realizamos. Por isso que não é algo tão impossível nós evitarmos as palavras mais duras, as palavras contundentes. É necessário que mudemos, então, as nossas ideias, os nossos sentimentos em relação ao outro. E quando a nossa palavra surgir, ela já não será mais de maldição, mas será palavras de bênção. Outra influência importante que as palavras vão ter em nossas vidas, então, são aquelas que muitas vezes nós ouvimos e passamos a propagar diariamente, disseminando ideias de ódio, de rancor, de ressentimento, seja contra uma pessoa, um grupo, uma situação qualquer. Há algo que se conhece como o discurso do ódio, que foi durante muito tempo presente, e até os nossos dias nós vamos perceber que ele está sendo alimentado em relação a vários grupos. São aquelas ideias que nós ouvimos de que determinadas pessoas são os grandes causadores dos males da sociedade, que determinado grupo de pessoas são os grandes responsáveis pelo sofrimento de alguém, que alguém mereça ser punido, então, porque ele é o grande responsável por inúmeros sofrimentos. Essas ideias vão sendo repetidas e elas muitas vezes nos chegam através das redes sociais, chegam através dos meios de comunicação, e nós passamos a dar voz a ideias e passamos a afirmar que certas atitudes devem ser tomadas, a sociedade deve ter determinada decisão, e aí nós vamos engrossando toda essa tendência que há de se procurar a solução pela violência. É aí que muitas vezes explodem ódios, rancores, explode uma raiva incontida que a pessoa tem, nem sempre por aquelas pessoas que são indicadas como responsáveis, mas em relação a uma série de situações da vida, mas que num determinado momento se canalizam em direção a um objeto, uma pessoa. E ali então nós somos capazes de manifestar a nossa agressividade, a nossa violência e ferir essas pessoas. Temos um episódio muito triste que aconteceu na história recente do mundo, há algumas décadas atrás, que foi na Segunda Guerra Mundial. Nesse período dessa Segunda Grande Guerra, o que, que existia entre o povo alemão? Muito descontentamento. Havia ali muita indisposição em relação às duras situações financeiras, econômicas. Havia uma frustração tremenda de derrotas anteriores e de um processo de estagnação social. E ideias começaram a ser difundidas, partindo dessa ideologia infeliz do nazismo, de que os grandes responsáveis por todos aqueles problemas eram os judeus, que também eram alemães, que também viviam e contribuíam para aquela sociedade. Como muitos eram homens ricos, donos de bancos, de grandes empresas, eles começaram a ser sistematicamente apontados como os responsáveis pelos problemas sociais e políticos que os alemães viviam. Essa insistência em apontar um culpado único para um problema mobilizou, se não fosse a violência, seria então a indiferença da população em relação a uma série de violências e perdas de direitos que a comunidade judaica teria a partir daquele momento. A ponto, então, de justificar as delações, de entregar quem era judeu, de apontar as pessoas que pudessem estar escondidas e todo aquele processo lamentável que nós conhecemos. Citamos esse exemplo, que é muito divulgado pelos meios de comunicação, pelo cinema, porque ele é um meio que, de uma certa forma, para nós está um pouco distante. Mas nós vivemos, na nossa sociedade, essas situações hoje, quando nós apontamos que certas pessoas, certos grupos, devam ser responsabilizados por todos os nossos problemas sociais. E isso nos é passado com insistência, ao ponto de que, em algum momento, isso pode canalizar, pode despertar, pode fazer emergir atitudes de violência contra esses grupos. Não vamos identificá-los para que não fique caracterizado nenhum tipo de partidarismo nosso, para que não fique demonstrado que nós estamos a favor de ninguém, mas o fato é que nós jamais podemos pensar, para solucionar os nossos problemas, pensar em usar a violência, pensar em usar castigos severos, duros, que tirem das outras pessoas os seus direitos enquanto seres humanos, que os punam com uma severidade que nós não gostaríamos que fosse usada contra nós ou contra as pessoas que nós amamos. É isso que é o discurso do ódio, e nós precisamos estar atentos, se nós não ficamos repercutindo esse discurso quando nós compartilhamos uma imagem, uma mensagem, uma comunicação numa rede social. Recentemente eu ouvi um áudio dizendo que havia assim um número imenso de refugiados da Síria que viriam para o Brasil e que eles viriam aqui e implantariam toda aquela problemática que nós sabemos que eles vivenciam no seu país. Isso é uma parte, é uma peça desse discurso do ódio, de criar nas pessoas a indisposição em acolher outras que estão numa situação tão vulnerável, tão sofrida, tão dolorosa. Se nós fôssemos levantar hoje esse tema, nós veríamos que a nossa sociedade, ela não tem muita força para levar adiante essas ideias, mas em algum momento poderá ter, e nós poderemos mobilizar sim as nossas forças de forma destrutiva. Por isso que é importante, e o cuidado extremo que temos, quando nós vamos transmitir uma informação, saber a quem ela serve, o que ela está fomentando na mente das outras pessoas. Mas as nossas palavras, elas têm outras influências, como também aquelas que nós vamos pronunciando e vão reforçando determinados conceitos, determinadas crenças. Muitas coisas nós admitimos como verdadeiras de tanto que as pessoas afirmaram. De tanto que se afirmou que algo é verdadeiro, nós passamos a acreditar. Isso acontece desde o momento que nós passamos, quando crianças, a nos comunicar com os nossos pais. Dependendo da nossa natureza, da nossa evolução espiritual, nós podemos ou não nos rebelar com essas ideias. Então, aquelas ideias que nós vamos diariamente reforçando, afirmando como verdadeiras, aquilo tende a virar uma verdade para nós. Por isso que é importante nós percebermos o que nós estamos falando junto às crianças, junto aos jovens, porque nós reforçamos essas ideias. Nós vemos hoje que há muitos jovens que estão tomando adesão a movimentos de violência, seja do terrorismo, seja do crime organizado, porque de tanto que se fala para eles de que o mundo não tem jeito, de que o mundo está perdido, de que os maus sempre vencem, eles acabam muitas vezes acreditando nessas ideias. E aí nós percebemos que eles passarão a se conduzir em base dessas crenças que nós vamos reforçando. Por isso o cuidado permanente que nós temos que ter quando conversamos, porque nós podemos criar neles e reforçar em espíritos que muitas vezes vieram para mudar comportamentos, reforçar os comportamentos antigos. Então aí nós percebemos diretamente esse poder das palavras. E nos relacionamentos familiares, as palavras elas têm um impacto ainda mais profundo, porque o nosso núcleo familiar ele tem a interação não apenas do convívio que nós fazemos, mas uma interação mental também. Tudo que nós pensamos e alimentamos dentro do lar, quando nós canalizamos essas forças através de nossas palavras, elas ganham um impacto ainda mais profundo. Por que que alguém que nós amamos, quando nos desfere uma palavra agressiva, nos fere tanto, diferente de alguém que nós nem conhecemos? É porque os vínculos afetivos, eles tendem a dar um poder às palavras muito grande. Por isso que aquilo que nós falamos dentro do nosso lar tem o potencial de criar vínculos ainda mais profundos. Quando nós falamos, por exemplo, para alguém que nós amamos, que nós amamos essa pessoa, eu me dirijo à minha esposa e digo: amor, eu amo você, você é minha vida. Isso é sincero? Reforça os nossos vínculos, os nossos laços. Quando eu digo à minha filha, às minhas filhas, que eu as amo, isso aprofunda as nossas ligações. Muitos dirão que não é necessário porque amor se sente. E de fato é assim mesmo. O amor nós sentimos. Mas há momentos na vida que nós precisamos ouvir. Nós precisamos acolher do outro de forma clara o que ele sente em relação a nós. Todos nós, num momento ou outro da vida, precisamos que as ideias sejam claramente transmitidas. Nós captamos mais facilmente e aquilo reforça a nossa disposição. Às vezes nós cumprimos uma tarefa muito bem, mas pela falta do reconhecimento verbal de alguém, nós ficamos pensando: ninguém notou, ninguém gostou do que eu fiz. Será que eu fiz algo errado? Será que eles têm algo que estão sentindo e eu não sei? Será que eles ignoraram porque estão contra mim ou estão com um problema? Por isso que elogiar, reconhecer, sobretudo os mais novos, é algo extremamente importante. Valorizar o que as crianças fazem, dizendo isso é bom, isso é muito importante na formação deles. Dizer para aquele que errou: eu sei que você errou, mas eu acredito que você pode acertar e eu estou do seu lado. Passa para essa pessoa não o constrangimento de ter errado, mas a certeza de que ele pode tentar acertar porque ele vai encontrar alguém que o apoia. Então dizer no relacionamento familiar as coisas que são realmente necessárias, coisas que aprofundam os nossos vínculos, é algo fortalecedor, é algo que cria mais e mais essa força profunda que vai existir nesta família. Nós vamos considerar também, então, que tem que existir palavras afetivas, palavras respeitosas, palavras incentivadoras, palavras de reconhecimento. E temos que ter uma cautela tremenda com as palavras desintegradoras da união familiar. Palavras como acusações. Temos que ter uma cautela tremenda quando nós vamos dizer que alguém é culpado por algo. Na maioria das vezes, não existe um único responsável por uma situação. Geralmente, quando alguém falha, há um conjunto de circunstâncias. A pessoa não falhou porque ela queria realmente prejudicar alguém. Por isso que quando nós vamos nos referir ao erro de alguém dentro do nosso lar, ou no nosso ambiente de trabalho, ou dentro da atividade da casa espírita ou na rua, nós temos que ter uma compaixão imensa, porque nós estamos lidando com um inimigo. Nós não temos que apontar para aquele que quebrou um objeto ou esqueceu um compromisso como se ele fosse o nosso inimigo. Nós podemos demonstrar desapontamento, mas ele não pode ser carregado de agressividade. Não pode ter aquela severidade que constrange tanto o outro que ele se sente distante de nós. Nós podemos sim dizer que algo se tornou um problema, mas demonstrar nossa disposição de ajudar essa pessoa a superar aquele momento, a consertar aquilo, a mudar aquilo. Quando nós apenas acusamos e apenas responsabilizamos, nós estamos desintegrando esses laços familiares. As palavras de reclamações também têm um impacto muito negativo, porque na maioria das vezes nós somos capazes de identificar em nossos relacionamentos apenas aquilo que foi destrutivo, negativo, e não vemos que ao lado de uma única circunstância infeliz, há inúmeras outras situações positivas. Veja, um condutor de um veículo, ele pode dirigir por 1.000 quilômetros e ninguém vai lembrar de que a cada 100 metros ele prestou atenção na sinalização, que ele observou o buraco e desviou, que ele pegou a conversão correta. Mas basta ele perder o caminho uma vez e ele pode ser taxado como um mau motorista. Por que nós fazemos isso? De apenas sinalizar aquilo que é uma situação negativa e esquecer as inúmeras outras positivas. Esse olhar cuidadoso, então, em não reclamar por um erro, por algo que a pessoa não fez tão bem feito porque não estava no melhor dos seus dias, é algo que nós temos que ter uma cautela muito grande. Devemos sim alertar quando algo precisa ser melhorado, mas que isso não se torne uma forma sistemática de atingir o outro. Porque muitas vezes nós queremos, para solucionar certos conflitos com as outras pessoas, ficar apontando os defeitos dela sistematicamente, relacionando episódios antigos, passados, relacionando aquelas coisas que a pessoa ainda não aprendeu a fazer tão bem feita. Na verdade, há um outro problema que nós precisamos solucionar. Então, as reclamações sistemáticas dentro do lar, elas tendem a criar esse distanciamento. É diferente de nós pararmos para conversarmos, para acertarmos determinadas situações e encontrar a solução para elas. Mas apenas reclamar, apenas recriminar, sobretudo quando a outra pessoa não é capaz de nos atender, aí a situação lá se torna bastante grave. Nós vamos entender que há pessoas que muitas vezes estão nos seus limites. Elas não podem dar mais do que aquilo que elas estão fazendo. Elas não conseguem ir além, assim como nós mesmos não conseguimos ir além dos nossos limites. Então, ter essa capacidade de silenciar uma reclamação pode ser um fator que vai ajudar o outro a ter o tempo que ele precisa para conseguir adquirir uma capacidade para mudar determinada situação da vida. Outro exemplo de palavra desintegradora são as palavras ofensivas. Xingamentos, recriminações, apontar defeitos. Referir-se à família, quando isso se trata do casal, de uma forma negativa, um à família do outro. São palavras que machucam e tendem a criar um distanciamento. Ou quando nós queremos, por exemplo, orientar os nossos filhos sobre os amigos que eles possuem. Observem, eles tendem a nos rejeitar quando nós vamos diretamente e ficamos acusando seus amigos, dizendo que eles não são bons, que são más companhias. Há uma tendência natural, quando nós ofendemos alguém, ou ofendemos as pessoas que esse alguém gosta, dessa pessoa se distanciar de nós. Então temos que ter a cautela nesse sentido também. E palavras grosseiras dentro do lar. Há pessoas que pensam que usar palavrões é um aspecto da sua personalidade, que é algo comum e não há problema. Mas essas palavras, elas tornam um ambiente realmente desagradável. Elas tornam o ambiente impróprio, sobretudo para jovens, para crianças, porque cria um ambiente, muitas vezes, de falta de respeito, de falta de considerações. Há pais que não querem que os seus filhos usem palavrões, mas eles mesmos falam palavrões. E essas palavras, elas tendem, muitas vezes, a aparecer em momentos inoportunos, criando constrangimentos, criando situações adversas. E, por fim, um cuidado extremo que temos que ter com palavras que são de manipulação. Muitas vezes nós podemos, dentro dessas pequenas guerras e disputas que nós travamos dentro do lar, nós queremos, muitas vezes, criar um predomínio sobre determinados componentes da família para ganhar deles apreço, para ganhar deles o apoio, para conseguir controlar outras pessoas. É o que se chama, então, de manipulação ou de alienação parental. Quando muitas vezes nós vamos usar de palavras para dominar uma situação em detrimento de uma outra pessoa. Quando os casais estão em conflito, por exemplo, geralmente isso acontece. A mãe falar para os filhos mal do marido. Mas o problema é que ele não é um mau pai. Ele é um bom pai. Mas o problema é o relacionamento dele com ela, a esposa. Quando nós entramos nesse jogo, nós estamos, na verdade, trabalhando contra a educação dos nossos filhos. Ou o pai criticar e censurar a mãe por defeitos que ela não tem, ou mesmo que ela tenha, para os filhos ou para outros familiares. Isso cria um desrespeito em relação a outra pessoa, quando, na verdade, o problema é apenas entre os dois. E quando isso se encaminha para separações e para outras situações, isso pode ter uma proporção tão grave que isso é previsto em lei, inclusive, de que aquele que faz esse tipo de manipulação chamado alienação parental, ele está sujeito a penalidades, a sanções da lei. Então nós temos que pensar e verificar muito bem que tipo de teor de palavra nós estamos usando dentro do lar, o que nós estamos fazendo com as nossas famílias. Feita essa reflexão no lar, nós podemos fazer também essa reflexão nos ambientes que nós vivemos fora do lar. Como nós temos usado as nossas palavras para criarmos vínculos mais fortes com as pessoas, melhorando os nossos relacionamentos, até criando situações positivas para nós no nosso ambiente profissional, criando bem-estar para as pessoas que convivem conosco. Essas reflexões, elas são importantes. Quando nós pensamos nas nossas ações diárias, devemos pensar também, ao final do dia, seguindo aquela recomendação do Espírito Santo Agostinho, de não apenas refletir no nosso dia em termos de ações, mas também as palavras que nós pronunciamos. Foram palavras que edificaram, que fomentaram o bem, que predisporam ao bem, ou foram palavras contrárias ao progresso, ao bem-estar dos outros? É a reflexão que nos cabe diariamente. Uma única palavra pode ferir tão profundamente que serão necessárias centenas de outras palavras para reconquistar um coração. É aquela palavra que muitas vezes, no calor das emoções conturbadas, nós pronunciamos e que criam profundas mágoas. Nós não podemos nos permitir sermos atacados por essas palavras. Compreender que o outro que nos agride com palavras muitas vezes está num estado de perturbação. Às vezes ele está fazendo eco ao pensamento de espíritos perturbadores, os chamados obsessores, que querem nos distanciar daquele compromisso com aquela pessoa. Mas de outras vezes é alguém ainda que não amadureceu, não compreende ainda a gravidade da vida, sua importância, e usa de palavras irrefletidas. Não podemos nos deixar abater por elas. Mas nós temos sobre nós o controle. E nós então não podemos falar palavras que venham machucar, ferir as pessoas. É sempre melhor o silêncio, por mais agredidos que nós possamos ter sido, do que revidarmos com uma palavra que possa machucar, que possa ferir tão profundamente. Mas aí as nossas palavras, elas também possuem um poder sobre nós mesmos. Tudo aquilo que nós vamos diariamente afirmando vai criando predisposição. Se eu insisto, se eu afirmo diariamente que eu não posso, que eu sou incapaz, que eu não consigo, eu serei uma pessoa assim, incapaz, incompetente. Se eu afirmo diariamente que eu sou imperfeito, que eu erro muito, que pau que nasce torto morre torto, que eu não tenho jeito mesmo, eu me tornarei essa pessoa, porque na verdade eu estou, ao afirmar, também criando uma crença dentro de mim. A verdade, quando nós vamos afirmar algo sobre nós, temos que fazer as afirmações positivas. Eu sou capaz, eu vou mudar, eu vou conseguir, eu posso, eu tenho esse potencial. Isso vai muito além do que apenas um mecanismo de autoestímulo psicológico, não é isso. Nós criamos uma predisposição que envolve forças que nós não imaginamos. Quando usamos palavras positivas, palavras para o bem, nós estamos acionando algo que está além das ideias, que ela reside num mundo energético, num mundo de fluidos que são intensamente influenciados por tudo aquilo que nós pensamos e alimentamos com as nossas palavras. André Luiz nos fala isso no livro Obreiros de Vida Eterna, quando ele disse isso: toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre os objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Quando nós afirmamos algo, muitas vezes nós estamos afirmando uma predisposição que nós trazemos lá no íntimo. E aí ela ganha essa força de determinação. Nós temos que lembrar que nós temos inúmeras predisposições. Também temos predisposições ao bem, porque nós fomos criados por Deus perfectíveis, ou seja, para nos tornarmos perfeitos. Então, ao invés de dar força, direcionamento das nossas indisposições inferiores, vamos usar as nossas palavras para o nosso progresso. Já que trazemos esse impulso de evoluir, de crescer, vamos alimentar os nossos ideais com essas palavras, de que podemos, de que conseguiremos, de que somos perfectíveis, de que somos espíritos destinados ao bem, ao amor, à paz. Porque, no fundo, nós trazemos esse determinismo. Nós estamos destinados a tudo isso. Só que se eu afirmar apenas o que eu já sou, apenas o que eu já fui, imperfeito, limitado, eu me conservo estagnado. Se eu mobilizo esse potencial, e aí é que entra essa força que ele cita, essa força indireta de estranho e vigoroso poder, é acionar essa disposição que nós já trazemos para o crescimento. Então afirmemos coisas positivas sobre nós mesmos, mas não pode ser algo que não acreditemos, não pode ser a afirmação vazia, não é recitar palavras que não repercutem ideias, sentimentos, crenças profundas que nós temos. É dizer aquilo que realmente nós acreditamos. Se não acreditamos ainda que somos perfectíveis, vamos estudar mais. Vamos descobrir que, na verdade, nós somos espírito em evolução e não ser pronto, acabado. Vamos aprofundar essa ideia, esse conhecimento, e nós vamos perceber que, quando nós nos analisarmos, nós vamos ter essa predisposição de acreditar que podemos. E acreditando e dizendo, nós conquistaremos, então. E aí, como educamos a palavra? É sempre através da reflexão do que já falamos, daquilo que sabemos ser capazes de pronunciar. Temos que pensar antes de falar se o que estamos falando está no momento apropriado sendo dito. Praticamente quase todas as coisas têm que ser ditas em algum momento da nossa existência. Mas para cada uma delas há um momento para dizermos. Então antes de falarmos, pensarmos: é o melhor momento para falar? É o melhor momento para a gente dizer o que nós estamos pensando, o que nós estamos pretendendo, a nossa insatisfação. Há pessoas que têm todo o direito, sim, de reclamar, mas há um momento para isso. Há pessoas que têm todo o momento de pleitear, de pedir alguma coisa, mas há um momento para isso. Temos que pensar também se o que nós falamos contém a verdade, não a nossa verdade. E aqui é onde há muito erro da nossa parte, quando nós falamos a interpretação de acontecimentos e de fatos, que nem sempre é o fato real. É a nossa interpretação sobre ele. É o modo como nós vimos a situação. E aí nós passamos para os outros uma ideia errônea sobre determinadas pessoas, sobre determinados acontecimentos. Quando vamos dizer algo, temos que pensar: estou sendo fiel àquilo que realmente aconteceu, ou àquilo que realmente é? Será que eu estou ocultando uma pequena parte para que nós não sejamos responsabilizados? Quando nós somos crianças, nós nos enredamos muito nisso. Às vezes nós contamos, o vaso quebrou. Como ele quebrou? Ah, ele estava sobre a mesa e apareceu quebrado. Nós não temos coragem de dizer para nossa mãe: não, foi a bola que eu chutei que bateu no vaso. Mas nós escondemos um pedacinho ali da verdade. Quando nós nos tornamos adultos, muitas vezes nós fazemos esse mesmo mecanismo. Só que aí já não é mais o vaso que quebrou. É uma situação que vem se deteriorando e nós não dizemos que, na verdade, foi por essa ou aquela ação indevida que nós praticamos. Então, quando nós vamos falar de algo, temos que pensar se é realmente a verdade que estamos dizendo. E até a verdade, ela precisa aguardar o momento para ser dita, como vem o princípio inicial aqui dizendo. Temos que também falar com afeição. Até uma reclamação, quando ela é de forma afetuosa, ela pode ser mais assimilada, pode ser mais compreendida. Quando uma reclamação vai como um lamento por não ter conseguido algo, como algo que não é uma acusação ao outro, mas é um pesar, soa diferente do que se é feito com uma acusação. Então tudo que nós vamos dizer é com afeição, é com aquelas palavras que denunciam realmente a disposição que nós temos. Meu amor, por favor, me ajude nisto. Filha querida, me ajuda aqui. Meu amigo, muito obrigado. Mostrando que nós temos essa empatia, esse interesse pelo outro. Não é muito fácil. É algo que nós enfrentamos muitas vezes resistências, porque há fatores, muitas vezes culturais, que nós não podemos desenvolver essa habilidade. Mas a partir do momento que nós desejarmos algo e quisermos, e nos movimentarmos para alcançar aquilo, nós poderemos realizar então. Então é algo que podemos, ao longo da nossa vida, aprender e modificar. Temos que pensar também se é falado para trazer benefício, porque pode ser o momento, pode ser verdade, pode ter afeto, mas pode não acrescentar absolutamente nada, nem a nós, nem ao outro. Então cabe a reflexão: será que deve mesmo ser dito? Será que vai acrescentar alguma coisa? Muitas vezes nós não ouvimos as outras pessoas porque nós estamos tão preocupados em ter que falar algo e nós estamos ali repetindo ideias, repetindo palavras, colocações, apenas porque nós temos que falar algo porque alguém falou. Quando na verdade nós precisávamos era apenas ter ouvido e acolhido aquela ideia. Então pensar se o que nós falamos acrescenta algo realmente às nossas relações. Se é falado também com a mente plena, com amor e bondade. Às vezes a gente não está no melhor momento para tratar de um problema, porque a gente vem de um contexto, às vezes conturbado, da rua, vem de casa com uma série, vem do trabalho com uma série de problemas, e chega em casa e percebe que aquela pessoa que nós amamos tanto cometeu um erro. Talvez não seja o momento para conversar com aquela pessoa. Muitos pais vão advertir seus filhos, vão querer puni-los por algum erro, alguma falha deles, justamente no momento que eles estão sobrecarregados de aflições, de raiva, de rancor, de uma série de problemas do dia. Geralmente o que eles fazem? São excessivamente duros, cruéis com as pessoas que eles mais amam. Isso porque naquele momento a mente da pessoa não estava plena de amor. quando nós vamos lidar com o problema de alguém, tem que ser de forma amorosa, porque é assim que Deus faz com a gente. Ele lida com as nossas imperfeições de uma forma profundamente amorosa. Imagine se um Chico Xavier, um benfeitor espiritual, quando lida com a gente, é sempre amoroso. Qual não é o amor de Deus por nós? Qual não é a tolerância que Ele tem com os nossos erros? Qual não é a visão que Ele tem além do momento presente que nós erramos? É assim que nós temos que aprender a olhar o nosso próximo. É ir além daquele momento em que ele falhou, que ele é imperfeito. É pensar naquela pessoa no futuro, no potencial que ela tem. E pensar que palavras eu vou usar para ajudar esse meu irmão a sair desse ponto e se endereçar a esse futuro que nos aguarda de perfeição, de amor e de paz. Jesus disse, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, não é que nós íamos alcançar o poder de Deus, mas era que nós trouxéssemos algo, ainda que infinitamente pequeno, da grandiosidade da divindade, para a nossa vida, e assim nos tratássemos, e assim nos relacionássemos. Então, o que fizermos, façamos com a mente plena de amor e bondade. Não estamos bem, estamos conturbados, perturbados, atacados pela nossa raiva, pela nossa cólera. Vamos silenciar, vamos dizer, depois eu converso com você, depois eu resolvo isso com você, agora eu não estou bem. O meu melhor não vai surgir agora. E assim nós conseguiremos encontrar a palavra correta para cada momento. E Emmanuel nos traz uma recomendação também para educarmos a palavra. Ele diz, nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia afugentando a confiança, nem áspera ou contundente quebrando a simpatia. É o equilíbrio que nós temos que ter de sermos autênticos, fiéis ao que nós acreditamos, mas nem tanto severos, nem tanto melosos demais, mas aquela palavra boa, a palavra com amor, com energia, a palavra que conduz e nos ajuda. Lembrando que as nossas palavras são como as sementes presentes nas cipicelas do dente de leão. Lembram aquela florzinha que era muito comum quando éramos crianças brincarmos? Colhíamos e assoprávamos e aquelas pluminhas iam embora? Cada uma daquelas pluminhas é, na verdade, uma cipsela. É um tipo de estrutura que a planta produz e tem um fruto seco na extremidade, tem aquelas franjas que permite ser levada pelo vento e lá dentro contém a semente. Cada uma daquelas sementes originará uma nova planta, que é o dente de leão. Essa planta ela está distribuída no mundo todo, porque aquela pequena semente é capaz de viajar na cipsela, atravessando oceanos. Assim são as nossas palavras. Tudo que nós falamos vai ser levado. Uma vez lançadas ao vento, voam longe e alcançando condições favoráveis, germinam e multiplicam o que trazem em sua essência. Se na semente de nossas palavras existir ali a informação genética para fazer germinar flores vistosas, perfumosas, é isso que nós teremos espalhados no mundo. Se as nossas palavras são ervas daninhas, ervas que competem e que atrapalham o crescimento das outras plantas, é isso que as nossas palavras vão representar na vida. Fator de perturbação, de deterioração por onde elas semearem. As palavras, quando ditas, pensadas, com essa intenção do bem, elas são capazes de pronunciar, de produzir transformações muito grandes nas pessoas que nos ouvem e nas pessoas que irão multiplicando essas palavras além. E para encerrarmos as nossas colocações desta tarde, vamos finalizar com uma mensagem de Jesus sobre as palavras. Uma certa ocasião, os fariseus se aproximaram de Jesus para perguntar por que os discípulos não lavam as mãos, por que eles não cumprem o ritual de tornar puro o alimento antes tornando puro as mãos. Isso porque os judeus, eles não tinham tanto assim a preocupação com a higiene naquele tempo. A preocupação maior era com os rituais, era com a tradição, que mal eles sabiam que já era mesmo para prevenir doenças, que existia esse ritual de tornar esse alimento sagrado antes lavando as mãos. E aí então Jesus disse para eles uma lição que até hoje nos serve de advertência. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E o que sai de nossas bocas? Palavras. Então que Jesus, o nosso mestre, médico de nossas almas, possa nos inspirar a melhor forma de usarmos as nossas palavras. Muito obrigado a todos.